passa, o que te passa. Da janela vejo vidas que passam. Chuva que passa, o que me passa. Sei o que dissipa a fumaça da massa. Fuma que passa, todos te passam. Reflete então naquilo que tu caça. Passa que passa, vida não é de graça, mas isso nós deixa passar. Então nós passarinho, pneu cantando, mic nós no dia de domingo. Carne assando, cheiro de pagode exalando. O bom só dura porque passa, tudo só dura porque passa. Levando dura na praça, clima bom então cê sabe que trem ruim vem de graça. Sombra da copa abraça, enquanto gotas de chuva caem correm na minha cara. Taque é o conceito na sua mente enrolado e apertado, como fazem punk em boia. Nunca me enxergaram e aqui dente. Meu choro é fatal pra quem me escuta. Mas toda linha que eu faço é um choro. E tu que é ouvinte tá morrendo pouca a pouca. Deu pra me entender? Aqui não há nada que te diferencie dos outros. Outro lado do loop é dar um loop. Nós vai tá na mesma, não importa o que tu lute. Transformemos essa mesma em algo que se desfrute. Fragando toda a fita que tão no suposto mute. É o da que na house. Mesmo sem camiseta, com a camisa mais brega. Porra, vai tomar no cu. Aí, Galpão é nosso, caralho. Pau no cu de todos os milionários, bilionários, trilionários. Yeah, vai se fuder, cara. Tudo passa, deixa a chuva na porta de casa. Nossa pisa no que é diferente. Sou jurado, não sou da minha gente. Não quero prêmio, só bola pra frente. Se a gente é amigo e nós passa tudo depois de dois pés. Eu não nego tanto, por bocas e boas. E eu passei mudo, pouco acumula. Depois vira muito a boa, te alegra, mas não gera lucro, né? Cê fica puto, quer mudar o mundo, né? E do tubo, cê só se vê triste. O bem se cansa e o mal resiste. Com bem se baby, are rich. Lhe falta ódio pra mulher caneta. É só da bitch, me querida, nós vai tá rich. Nunca sei o quão profundo, eu nunca me sinto bem-vindo. Lil Pierre falling down, já sou vermelho. Tipo wine, então sou plástico, só do tempo de um vinho. Nunca sei o quão profundo, nunca me sinto bem-vindo. Lil Pierre falling down, já sou vermelho. Tipo wine, então sou plástico, só do tempo de um vinho. Eu nunca sei o quão profundo, nunca sei o quão profundo, nunca me sinto bem-vindo. Yeah. Talking up, talking up, mixtape. Yeah.